May God have mercy upon your souls. Something's wrong. Something's amiss. And a time of evil. You shall die! When the world needed a hero. The swallow us all. I'm about to die! What it got was him. Groovy. You know your shoelace is untied. He's a 20th century guy. For that arrogance, I shall see you dead. Trapped in the Middle Ages. All right, you primitive screwheads, listen up. This is my boomstick! Now, let's talk about how I get back home. Foretold by a mystical book. Within its pages are passages that can send you back to your time. Forewarned by a wise man. You must recite the words, Clatu Berata Nictu. I got it! Fulfilled by a wise guy. Clatu Berata Nictu! When the army spoke the words, the army of the dead awoke. Now, he's got a date. Give me some sugar, baby. With the army of darkness. You found me beautiful once. Honey, you got real ugly. Quem é o maior? Quem é o mestre? Quem é o verdadeiro artista? Se os prezados ouvintes se consideram cinéfilos e não responderam Bruce Campbell, podem já arrumar as vossas botas e voltar para o vosso quartinho, onde moram sozinhos e têm um póster do Titanic e outro do Brad Pitt em tronco nu. Bruce Campbell é o verdadeiro herói. Salvar o planeta? Fazer aterrar um avião num rio? Tudo isto são amendoins perante o homem que dizimou hordes inteiras de mortos-vivos com o Satanás no corpo. Tudo o que era patife do domínio da assombração, da possessão, desmembramento e morte violenta por meios sobrenaturais tinha um fim precoce às mãos deste semideus da caçadeira de canos cerrados. E Bruce ganhou este estatuto 3 vezes só na saga Evil Dead. Este é o homem que trata o Necronomicon por tu. Não vou considerar a série de TV, onde apareceu recentemente. Concentremos-nos apenas nos Evil Deads. Army of Darkness é o subtítulo para o 3º capítulo da trilogia Evil Dead, trilogia feita num tempo em que não se falavam em trilogias no sentido épico, pomposo, saca-dólares e gordurento do termo. Eram 3 filmes, coincidentemente, o número mágico que alinha estrelas e planetas, 3 filmes, era o que se fazia. Esta trilogia, com a Simple Plan, de 1998, e Crime Wave, de 1985, são as obras máximas deste grande mestre antes de se entregar às aventuras de Peter Parker e do seu Homem-Aranha, que não sendo filmes maus, são até considerados filmes bons dentro daquilo que é os super-heróis e os homens vestidos com borracha negra. Quando Sam Raimi entrou neste mundo do Homem-Aranha, perdeu muito das suas características que faziam dele um ídolo underground, digamos assim, cinéfilo. Qualquer fã do cinema fantástico identifica os 3 Evil Deads como marcos na história do cinema de terror. Tanto o primeiro como o segundo, que é um remake do primeiro, que tinha sido uma obra de estudante, como deste terceiro, que é uma refinada fantasia já a extrapolar o domínio do terror, misturando com time travel e muita ficção científica. Não só pelos efeitos inovadores, como também pela aproximação mais relaxada e mais humorada ao tema, que já era imagem de marca do Sam Raimi nos 2 anteriores filmes. Mas no 3º tomo desta série, este Army of Darkness, tudo leva a uma reviravolta e Ash, o mítico Bruce Campbell, toma as rédeas ao protagonismo, carregando o filme às costas da maneira mais cool alguma vez vista na 7ª arte. Munido apenas de uma motosserra, a substituir a mão, e uma caçadeira de munições infinitas, Ash vai abrindo o caminho por entre exércitos das trevas. Como herói heterossexual que se preze, vai comendo donzelas aqui e ali, sem grandes apegos emocionais. Rei absoluto das one-liners, Ash é definitivamente the man. Eu recomendo vivamente a quem se quer iniciar deste mundo nobre, que é o estudo da série B do cinema alternativo, este filme. Eu vi este filme há pouco tempo em sala. Nunca tinha visto em sala. Vi no Passos no Escuro, quando fomos apresentar o segundo livro do Videoclube do Sr. Joaquim, e fiquei maravilhado. Além de uma cópia de bela qualidade, ver um filme destes numa sala cheia de gente, toda sintonizada no mesmo comprimento de onda, não é uma coisa que alguém se possa esquecer. Além disso, a malta estava super excitadona, porque tínhamos estado a assinar livros, tínhamos estado um bocado naquele esquema de micro popstar, ou micro rockstar, em que as pessoas vinham ter connosco e diziam: uau, são vocês é que escreveram este livro espetacular, eu e estas todas três pessoas estamos aqui há meia hora só para vos conhecer. E pronto, e depois embebidos neste espírito da adrenalina do sucesso, lá nos sentámos no filme, que amámos. Resta dizer que Evil Dead Army of Darkness, ou Evil Dead 3 Army of Darkness, tem vários finais alternativos. Tem o final mais conhecido e mais comum, que é ele volta novamente à sua realidade e ao seu trabalho para ver que o mundo está a ser invadido por mortos-vivos, que ele tem que virar à força de caçadeira. E há um outro final alternativo, que vocês podem até encontrar no YouTube, que ele acorda em Londres, num futuro pós-apocalíptico, com a cidade de Londres completamente destruída, porque ele se deixou dormir e não acordou a tempo de salvar o planeta destes maléficos e terríveis mortos-vivos. A meio de 2021, falou-se que iria ser lançado no HBO Max um quarto Evil Dead, uma continuação deste Army of Darkness, chamado Evil Dead Rise. No entanto, se nós formos analisar aquilo que foi a série, e por questões relacionadas com direitos de autor e a série Evil Dead, é a continuação do segundo e não do terceiro, sendo que Ash não tem a famosa motosserra na mão, tem apenas uma mão de madeira. Sound the trumpets. Raise the drawbridge. Drop the Oldsmobile. From Sam Raimi. Oh, that's gonna hurt! Director of Darkman. Comes Army of Darkness. They live. They breathe. They suck. Army of Darkness.